KMK. Bon vivant. Ei, não me espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, é um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar cada hora. Não me espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar cada hora. Cansei de veneno, cheguei tirando o sossego. Tá tendo movimento, tamo atrás do sustento. Como um vampiro por sangue, eu estou sedento. Acordo cedo pra mais tarde dormir cheio. Rimas de concreto para montar um castelo. Nós por nós, o projeto, confiança, o sucesso. Lealdade e o progresso, motivação em excesso. Seguindo o desejo para a chave do acesso. A lua está ficando cheia, assim tem um aviso. Acordo no escuro para fazer o serviço. A lua me guia para nunca ficar perdido. Levanto todos os dias quando ela está caindo. Tamo vivendo enquanto você está dormindo. Andando com silêncio, boas palavras invisto. Saber usar no momento e ser bem preciso. Vampiros por beats, lunáticos por improviso. Não me espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, é um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar cada hora. Não me espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar. A lua me chama, tô tipo um vampiro. Não sei se eu amo a madrugada ou a madrugada que me ama. Eu me reviro na cama, suspiro, deliro. Essa vontade de ganhar, eu nem sei como se chama. Volto pra casa quando é de manhã, ouvindo o som no talo. Ring Yang, uma vida, eu exalo a São Paulo. As cartas estão na mesa, não culpe o jogo, mas o jogador. Não culpe quem te venceu se você se derrotou. Em cada esquina eu sei que eu vejo um novo sonhador. Alguém disposto a ir onde for. A vida é uma só, sem rascunho, sem borracha. Eu aumento minha marcha enquanto eu troco de faixa. Uma dose de ansiedade pra mim é infelicidade. É muita gente, mas poucos que são de verdade. Eu já não ligo mesmo, não me iludo em placebo. Timber preta, black tank, tudo preto, azedo mesmo. O ambiente é propício, me sinto alto como um precipício. Parece até promíscuo, mas eu não deixo indícios. Não me entrego pra vícios, aliás, meu vício é me sentir bem e cada vez mais. Espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar cada hora. Não me espera pro jantar, olhar pra lua lá fora. E se me perguntar se eu tô vivendo agora, um motivo pra ficar 500 pra eu ir embora. Minha vontade de virar se renovar cada hora. A minha vontade de ganhar se renovar cada hora. Perder de tempo é sonhar. Não, eu tenho as provas. A vida pode ser curta, mas ainda demora. Gosto dos dias de chuva que minha vontade transborda. O céu não é o limite. Posso ir mais alto agora. Não ouço seu palpite, porque você tá de fora. Existe, não existe. Nem tira a folga. Invista e multiplique. A vida é uma aposta.